Bem-vindo à minha quebra. Bem-vindo à minha quebra. Bem-vindo à minha quebra, zona norte favela, entre becos e vielas, conheço todas elas. Tô sempre na trilha, sempre com a família, se pato na guerrilha, alertando todas as perifas. De Alagoas pro mundão, ladrão, não importa o lugar, não importa a localização. Eu vou pra guerra, enfrento todas elas, nasci do três janelas, a maldade que prospera. Nas ruas de barro, me criei, me levantei, eu cheguei, fraquejei, mas com Deus eu vencerei. Por vocês, eu vou falar mais uma vez. Bem-vindo à minha quebra, neguinho, eu sou favela. Nasci, envelheci, morrerei sempre com ela. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela. Nas ilhas, a família por aqui nunca para. Nascendo, crescendo, evoluindo a quebrada. A guerra já começa, vou defender minha quebra. Caneta e papel, sempre foi a nossa ideia. 3 horas da tarde, o clima é quente, então já era. Prazer, sou zona norte, Jatiuca, favela. Bem-vindo à minha quebra, bem-vindo à minha quebra. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela. Bem-vindo à minha quebra. Bem-vindo à minha quebra, neguinho, sou favela, neguinho, sou favela. Nas ruas me criei, no sol quente, pé descalço. Conheço o mundão, conheço todo o asfalto. O tempo tá nublado, um 5-7 é assalto. Moleque vem chegando com um bolso recheado. Se preciso for, fico até de manhã. Cheiradão na esquina, quem que vai pagar de pan? Por aqui não mosque não. Bem-vindo à quebrada, da norte pro mundão. A L no ar, é o rap em cena. A quebrada tem um lema, morte pro sistema. O ódio sempre impera, no peito eu tô com ela. Só quero muita paz em minha city, em toda quebra. Eu sou favela e tô aqui pra mostrar que o preto, humilde, também sabe rimar. Vamos lá, vou buscar essa paz tão desejada. Que Deus me abençoe e ilumine minha caminhada. Me diz como posso esquecer a quebrada, dos tempos de chimbra, dos tempos de raia. Minha quebrada, sempre amei, vou amar, vou crescer, envelhecer, mas nunca vou deixar. Bem-vindo à minha quebra, bem-vindo à minha quebra. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela. Bem-vindo à minha quebra, bem-vindo à minha quebra. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela. Minha quebrada é um bom lugar de se viver. Então pode se chegar, vem ver, eu procedi as mina top. Modelo do momento só pode ser na Jatiuca. Devassa de talentos, irmão é firmeza, união total. Pilantragem não cola, é tudo nosso moral. De rolê na minha bike vou dar uma volta. Trombar os a favor, tirar uma lomba na orla. Aqui nessa praia cola várias danadas. Santinha estudiosa e também as safadas. Andando de skate, tem vários garotão. No P7 rola rap em vários paredão. Zona Norte, Jatiuca, dupla consciente estronda. Do Figueira pra sinuca, da sinuca pra bomba. Quem não conhece tem duas caras da moeda, pobre e rico, pessoas boas e que não presta. Tem os santinhos cheios de compromisso e também os pestinha na vida de bandido. Entre as avenidas, ruas, becos e favelas, firmeza sempre total, Jatiuca é o nome dela. Bem-vindo à minha quebra, vai ser bem recebido. Mas se pisar na bola, tu vai ficar fudido. Os garotão é firmeza, que aqui não deixa falha. A cobrança é feita na base da navalha. Se quiser conhecer a rap, também as menininha, pode dar um rolé lá na pracinha. Aqui tem o branco, o verde e o marrom. E também vários cantor de rap do bom. Zona Norte, Jatiuca, essa é minha quebra. Salve para todos que faz parte dela. Um bom lugar sossegado, sempre no melô de paz. Se colar que não vai querer sair jamais. Vejo vários pivete brincando na esquina. De pipa pega, pega, esconde e de chimbra. Correndo descalço pela lama de boa. Isso sim que é diversão, uma infância boa. Minha quebra é humilde, mó satisfação. Zona Norte, Jatiuca, é nós nessa missão. Se você não conhece, prazer minhas terras. Eu falo pra você, bem-vindo à minha quebra. Bem-vindo à minha quebra, bem-vindo à minha quebra. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela. Bem-vindo à minha quebra, bem-vindo à minha quebra. Neguinho, eu sou favela, neguinho, eu sou favela.